você é o que você veste, você veste o que te impõe, você põe o que coloca, dividindo opiniões. E no pé, Nike pra colher like, bate os pinos, strike, round one. Na luta nada light, o seu peso é sua glória. Que se foda sua história e também sua trajetória. Ilusória, ótica, ponto de vista ético. Estética, exótica, cosmético, dietético. A falta de etiqueta te chateia, te sufoca. Seu esquadrão da moda, meu esquadrão maloca. Aí te choca, você checa, comenta e compartilha. Colofote na mira, faz o que manda a cartilha. E bota pilha na trilha, que é use less. Eu gosto é do foot, não do fitness. Eu não sou finesse, sou mais Utah Jazz. E pra ouvir vou subir mais 10 decibéis. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba e fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra mim tanto faz, deixa de lado e pra trás. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba, fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra mim tanto faz, deixa de lado e pra trás. Eu proíbo você de chegar perto do meu boné, antes de você me convidar, se liga nessa Zé. Porque se meu boné não for bem-vindo, tá limpo, você nunca vai ver o resto de mim nesse recinto. Se fosse Black Power, já metia a viseira. Jogada de lado, que é mais maneira, o manual desse som. Por favor, leia, senão você pode encher seu boné de areia. Aba reta, aba torta, aba reta, aba torta, aba reta, aba torta. O boné tá na cabeça e é isso que importa. Novo, velho, sujo ou brilhando. Tá lá o maloqueiro de boné trabalhando. Lá vai o maconheiro de boné te chavando. Também vai o MC com seu boné rimando. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba e fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra mim tanto faz, deixa de lado e pra trás. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba, fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra mim tanto faz, deixa de lado e pra trás. Ele cai bem pra qualquer pessoa, pro rolê ou pra ficar de boa. É o cap e a preta livre de qualquer faceta. Estilo, acessório, snap, anota. Manos e minas e monas é a tendência. Crianças, adulto e adolescência. Ah, debaixo da aba do meu boné, estilo Raul cantando capinguiné. Dá pra mocosar e guardar o chá no compartimento que o coxa não vai achar. Proceda no bolso, a seda é pro tabaco. Dai, dai no bicho autografado. Já colei o decalque com o meu nome, já ganhei aquele com o microfone. Pra frente e pra trás, tanto faz. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba e fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra mim tanto faz, deixa de lado e pra trás. Deixa eu chamar o snap de meu boné, entortar a aba, fazer o que eu quiser. Com sem etiqueta pra